Tiger 7KF autorizado. Autorizado, até KF, Lima Mike até KF, está autorizado. 320 airborne NT41, over the 119, decimal 35, and that's it. America 235, 1935, good night, sir. Quarter. Nono 73, bom dia, Salvador Guarulhos, autorizado 360, via o Presumo 10, Taubaté. Decola pistola 0, curva direita da El Lida Motiva. Controle 1, 19, décimo 35. Transponder 5132. Autorizado 360, roda curvante, voa, Presumo 10, saída da El Lida Motiva. Decola pistola 10, curva pela direita. Transponder 5132, controle 1935. 1973. Para pushback, acionamento, posição 4. Autorizado, chame o táxi. 320, bom dia para autorização para Aracaju. 520 Aracaju, aguarda cópia 1012. 1012, aguardando cópia para 3520. Solo 25, liberdade à direita, táxi via Alfa, mantendo a minha escuta até antes da Juliette. Alfa, da Juliette, mantendo a escuta, exatamente. Oeste Brasileiro. Dois, 35, boa viagem. Canal 35, bom dia, obrigado.